sopra em nós como em asa, traz vigor que o nosso coração em teu amor seja firme, não se abalem na dor. Lembramos, Senhor, dos dias de angústia, sem paz, sem luz, sem direção. Mas quando buscamos, és a resposta. Nos achas, oh Deus, em nossa oração. Te adoramos em teu altar, nossa vida entregamos. Renova, Senhor, o nosso altar. Tira as abominações, faz-nos purificar. Com cada passo queremos avançar, em cada batalha confiantes a lutar. E ao teu chamado respondemos em fé, com trombetas e louvores levantamos a voz, unidos em um só pacto, te buscaremos sempre a sós. Oh Senhor, estamos contigo, seja nosso guia, nossa canção. Buscamos a ti, nosso rei, salvação. Com júbilo e voz, nós te adoramos em teu altar, nossa vida entregamos. E mesmo quando os altos não se foram, teu coração perfeito nos faz crer. Animeis, a recompensa vem para os que creem. Com cada lágrima, cada clamor, nosso Deus em ti sempre encontraremos amor. Ó Senhor, estamos contigo, seja nosso guia, nossa canção. Buscamos a ti, nosso rei, salvação. Com júbilo e voz, nós te adoramos em teu altar, nossa vida entregamos.